Então, 3859, correto, autorizado o pushback e acionamento no gate 08, chame pronto para o táxi. Avianca 6391, aguarde cópia em Guarulhos. Informação em curso Serra, ajuste 10016. É possível, provável subida da El, direto? Negativo, a saída será Gole e Val. Possível, Gole e Val. Solo Gol 1605 para o pushback acionamento, portão 3. 1605, autorizado, chame táxi. Matará táxi de Gol 1605. Confirmando 154, tá bem? Apenas 84. 3859, táxi livre via Juliette Alfa. Próximo ao ponto de espera da pista 28, chame a torre em 118.6. Ajuste 10016, um bom dia. Marília Cola 3304. Salvador, bom dia, Gol 988, Sandy da Romeu. 888, acendo identificação, chegada cara e desça para 2.000 pés, ajustado 1016. Cara e 2.000, com 1016, raspeiro. A seu critério. Estado 1016. Qualidade no controle ao TAN 3304, bom dia. Bom dia, prossiga. Decolou, gole Eval. Sim, suba ao 360, aguarde contato radar. 360, aguardando 3304. Confirme. Bom dia, WebJet 6726, autorizado a nível 150. Desse mantenha 140, chegada CARI 6726. 140 na chegada CARI, WebJet 6726. 1888, vai cruzando 140 para 2000 com 1016 na PRO de CARI. Quem? 1888. Tá 3859, autorizado alinhar e decolar, pista 28. O vento 210 graus, 09 nós, ajustando 016. O TAN 3859, faça um check de rádio devido à transmissão muito baixa. E agora como houve? Agora 5/5, grato. Obrigado. 5-4 no 4, pronto para descida? Afirmo. Autorizado 2.000 pés, chegada CARI, ajuste 1016. 2 mil pés chegando a cara e ajustado no 0,654. 3304 da TAM, estação de vigilância. 04, efetuando desvio à direita, evita formações. TAM 3304, chame Recife 1288. 288, 3304. TAM 3859, decolada aos 29, chame o controle em 119.35. TAM 1935, TAM 3859, bom dia. TAM de Salvador, TAM 3859, decolado, passa 1700. 3859, contato radar, subo 360. 360, 3859. Alfa Tango Tango para a mão do chapéu autorizado, nível 080, radial 3197 de Salvador até 040 milhas, após modifica para visual, nível 085. Decola da pista 35, a saída será Momo, com curva à esquerda após. Controle Salvador 119.35, torre 118.6, aciona 5300, Alfa Tango Tango. Estou controle 0180, na radial 3 da 0 após 0 8 5, decola da pista 3 5, microfone 3, confirmando o 0 único. Quatro a bordo, decola, não podia decolar da 28? Afirmativo, decola da 28, confirmando que está no parte 3, decola da 28, então com curva à direita, após a decolagem na saída Momo, Alfa Tango Tango. Poderia confirmar o tempo estimado de voo até Morro de Chapéu? 1 hora e 10 minutos. Gente, Alfa Tango Tango, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Meia sete a bordo, 4:15 e alterna Campinas. 05, táxi livre via Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da pista 28, chame a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 6, um bom dia. Nível táxi Índia e Alfa, no ponto de espera 18:6, Campinas 28, Gona 605. Salvador, bom dia, 3454, Cente do Artis, autorização Recife. Aguarde com a TRF 330, TAM 3454. Bora, Salvador, para papá, o seu dano, pronto para o táxi. Alfa Tango Tango, livre táxi, esse é o número 2, dando passageiro na aeronave da Gol. No próximo ponto de espera da pista 28, chame a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 1 no 0, 1 no 6. Alfa Tango Tango. 1 no 8, decimal 6, Alfa Tango Tango. VOSDMA. VOSDMA, Alfa Tango Tango, O LS tá fora? Afirmativo. Legal. Gol 982, pretende efetuar o aeronave para 28. Copiado, 982. Tango Tango ainda na escuta de solo? Bom dia. Alfa Tango Tango, modifique o transponder para 5440, Alfa Tango Tango. 5440, Alfa Tango Tango. 602, preciso manter a planta 60 até a função. Sente. Está completando, avistando o gol 1888. Torre 186. 186. Trip 54 no 4, Salvador. Na escuta, prossiga. Confirme sua proa magnética. Mantendo 052. Proa de. Usa. 8, continue na aproximação, informa os últimos 90 metros da pista 28, impraticáveis, ajuste no 0 no 6, cheque, reposte trem baixado e travado. Embaixo travado, voo no 888. Limitado pela 120 Salvador, 544. Voo 982, desce e mantém nível 100. Uma centena, 982. .3602, após desvio, tem condições de voar a lama para completar o VR? Autoriza o efetuar a RNEV da 28, 3602? Afirmativo, tem condições de voar o 363? Afirmativo. Autorizado, desce para 2500, 1016. 363 para 2500, tá feito. 3602. Tem alguma velocidade recomendada para o 5414? Mike Eco Delta autorizado voo local 500 pés, corredores Axé, Vera Cruz, Interlagos, decolando da 17, curva direita, controle Salvador 119, decimal 35, torre 1186, aciona o 0117, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, operacionamento IPAX, torre 18, decimal 6. Avianca 6311, pronto para cópia? Prossiga. Avianca 6311 para Guarulhos, autorizado nível 320, Vetorisk 50. Decola da pista 28, curva esquerda, saída Gole, Eval. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 18, decimal 6. Aciona 5420, Avianca 6311. Guarulhos 340, Vetorisk 50, pista 28, curva esquerda, Gole Eval 1935, torre 186, 5420. Correto, chame para posicionamento, Avianca 6311. 6311, então, ciente do hotel, haveria possibilidade de coordenar pela 58, Vetorisk 58?

destino 016, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Confirme. Gente, então, papapá Oscar November Eco para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 400 via Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 28, primeira curva à esquerda, a saída Gole, Eval. Controle Salvador 119.35, torre 118.6, aciona 5434, papapá Oscar November Eco. O número 05, decolado aos 41, controle 119.35. 0935, o número 05, bom dia. Botan 3602, autorizado pouso pista 28, vento 220 graus, 089, cheque o trem. Pouso, bastante elevado, Botan 3602. Pushback acionamento no 612 a 3454. 3454, mantém a escuta. Programa 888, táxi via Alfa Índia para o gate 03, vai observar o Fokker 100 da Avianca no pushback. Ele vai se posicionando através do gate 4, então o 1888 ingressa via Índia para o gate 03. Gente, Alfa Índia para o 3. O Hotel Lima Tango, aguarde cota. Ingresso na pista no 7. Estacionamento, chama táxi. Chama táxi, olha, Matango, confirme o destino. O destino é a Camaçari. Gente, hotel Matango autorizado, Camaçari, decolando da 17 direto para o Norte, 500 pés. Controle Salvador 119.35, torre 118.6, aciona o 0127, hotel Lima Tango. Foi Antônio Matango, confirme o PB? Antônio Matango para acionamento táxi, chame a torre 198 decimal 6. Matango, Antônio Matango, prossiga. Desça para 2.000 pés, ajustado 1.016. Aguarde a posição lama para voar. Sente para 2.000, aguardando lama, o 54 monopato. Papapá, Mike Eco Delta, mantém a posição. O TAN 3602 no solo aos 44, libere a direita, mantém a posição antes da alfa e chame o solo em 121 decimal 9. TAN 3602, táxi via Alfa Kilo, Pátio 3, aguardando para ingresso no Pátio 1. Alfa Kilo, Pátio 3, aguardando ingresso no Pátio 1. Avianca 63 no 1, correndo que eu pedi solo, tráfego da Gol Varig agora parqueando no gate 3, após total parqueamento do mesmo, autorizado por Chibex, chame táxi, Avianca 63 no 1. Chamará o 63 no 1. Para o táxi 3454170 a bordo, 3 horas, alterna Natal. 454, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da cabeceira 28, chame a torre 198 decimal 6, ajuste 10 no meio, bom dia. Juliette Alfa, ciente, bom dia. Autorizado o pouso pista 28, o vento 230 graus, 07 nós. Ali no pouso na pista... Utilizado inicialmente 380 via Upper Whiskey 58 até Sorocaba, após Sorocaba, Upper Alfa 310. Decola da pista 28, curva esquerda, saída Gole, Eval. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Aciona 5414, Lima, Foxtrot, Tango. Correto, Lima Foxtrot Tango, chame pronto para acionamento. ...3602, visual com tráfego da companhia no táxi, à sua esquerda? À sua direita, confirmando. À sua esquerda, confirmando. Táxi, tá, 3602, após passagem do mesmo, ingressa, parte 1, no gate 05. Olha, passagem do mesmo, já essa parte 1, é o gate 05-3602. Trip, reduza para aproximação. Vai reduzir, Trip. Ponto de espera, aguarde para ingresso. Webjet 6726, no solo aos 46, agilize na medida do possível, libere a esquerda e chame o solo em 121 decimal 9, devido a tráfego na final. Agilizando, 219, obrigado. Torre Salvador, boa 982, passando 364, visual. O 1982 continue na aproximação, aguardando pista livre. Ajuste 10 no meia. Informa os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Ok, confirma o vento para o 982? 230 graus, 05 nós. Gol 1982, ó. E agora pista livre, 982. Então, o Aeroclube na ilha de Itaparica faz a coordenação em 1-2-3-4-5. Afirmativo. Ah, ok, obrigado. Ah, informamos que vamos fazer uma sequência de toque remetida lá no aeroclube, ok? Ok, informe farol da barra para cruzamento da Bahia. Certo, Delta. Autorizado, pista 28, vento 200 graus, 06 dúzia de nós. Teve pouso na 28, 982. Índia para o